acho que eu entrei num grupo bom. Essa proposta não tem solução. Lembro que nós era quatro, lembro que o final da história terminou no quarto. E eu me senti tentado, o jeito que parou, olhou e rebolou de lado. E não imaginei um dia conseguir. Antigamente isso não era assim. Hoje eu saio acompanhado, todas elas disputando pra estar do meu lado. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se a vontade que elas te virou meu ponto fraco. E se eu disser que eu tô gostando disso, tô tirando o risco de me apaixonar de novo. E é perigoso. Gosto quando repete o jeito que mete o louco. Sai de baixo, vem por cima, revirando o jogo. Repete, repete. Não, acho que eu entrei num grupo bom. Essa proposta não tem solução. Lembro que nós era quatro, lembro que o final da história terminou no quarto. E eu me senti tentado, o jeito que parou, olhou e rebolou de lado. E não imaginei um dia conseguir. Antigamente isso não era assim. Hoje eu saio acompanhado, todas elas disputando pra estar do meu lado. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se a vontade que elas te virou meu ponto. E ela parou, bateu a onda, ela me perguntou se eu era assim, será meu jeito. Se eu vou ficar ou se amanhã eu vou. Então repete, baby, repete, baby. Eu gostei de vocês, vou voltar outra vez. Se vier me perguntar, eu não fui, não sei quem foi. Foi só uma transa que eu deixei pra lá. E é muito fácil pra você se esquecer. Fiz esse som pra você poder lembrar. Então não esquece, baby, não esquece, baby. Não, acho que eu entrei num grupo bom. Essa proposta não tem solução. Lembro que nós era quatro, lembro que o final da história terminou no quarto. E eu me senti tentado, o jeito que parou, olhou e rebolou de lado. E não imaginei um dia conseguir. Antigamente isso não era assim. Hoje eu saio acompanhado, todas elas disputando pra estar do meu lado. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Essa vontade que elas te virou meu ponto fraco. Ponto fraco, ponto fraco, ponto. Se a vontade que elas te virou meu ponto fraco. Ponto fraco, ponto fraco, ponto. Se a vontade que elas te viram meu ponto fraco.